A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça condenou as empresas Claro, Vivo e TIM a pagar cerca de R$ 135 mil cada uma por dano moral coletivo causado à população de Montes Claros, no norte do estado. A decisão foi proferida em ação civil pública proposta pela 13ª Promotoria de Justiça de Montes Claros. O motivo foi a instalação irregular de duas antenas muito próximas de uma creche municipal pelas empresas Vivo e TIM e do início da construção de oito antenas de forma irregular pelas empresas Vivo e Claro. A sentença afirma que o comportamento das empresas causou abalos psicológicos aos moradores das regiões em que foram instaladas as antenas irregularmente. Constam nos autos diversos abaixo-assinados e depoimentos de servidores públicos municipais relatando a angústia, preocupação e indignação que a atitude ilegal gerou na população. Os valores da condenação devem ser pagos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente e ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Montes Claros, para aplicação nas comunidades lesadas. Atualmente, a localização das antenas já foi regularizada. Cabe recurso da decisão. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.